A proposta de hoje é conversar sobre a relação com os pais. Quando eu vejo uma filha e um pai carinhosamente conduzido, vejo uma filha e uma mãe e eu venho com a minha filha aqui nessa casa, traz todo um sentido para essa nossa conversa, né? Mas antes de chegar nessa relação de pais, eu quero trazer à tona a reflexão sobre o contexto da reencarnação das famílias. O que a gente aprende no Espiritismo é que, através da reencarnação, né, somos espíritos, almas imortais, e pela reencarnação viemos a este mundo para aprender, né, para aprimorar e elevar alguns instintos. Em algumas vidas, nesse sentido, no passado, provavelmente a gente falhou, né? Ou teve aí uma lição que precisou ser melhorada. Às vezes com ego, às vezes na matéria, por vaidades, guerras, muitas mortes, mágoas, traições. E daí a humanidade tem uma vasta história de aprimoramento, de crescimento, né? Alguns comportamentos do passado que hoje não são mais aceitos, antigamente eram habituais, normais. Mas nesse ciclo de reencarnação e resgates para nos melhorar, provavelmente a gente matou alguém, traiu, se apossou de bens materiais que não eram nossos. Todos nós aqui, senão não estaríamos mais uma vez nessa escola da vida. No momento de reflexão, isso é o que o Espiritismo traz, tá? Reencarnação como um mecanismo de melhora e de resgate de sentimentos e relações com os nossos próximos. Quando a gente desencarna e percebe que poderia ter melhorado em algum sentido ou que errou gravemente com alguém ou com alguma cena, nós mesmos pedimos à providência divina para retornar à aula, preferencialmente, ou em alguns casos, com aqueles que a gente contraiu uma dívida, né? Olha, se eu tirei daquela pessoa determinado bem, eu quero voltar para entregar a ela isso, para perdoar. Se eu tirei a vida, eu gostaria de dar a vida. E nessa dinâmica da reencarnação, isso é possível sendo, às vezes, familiares muito próximos, e a gente vê algumas desavenças no nicho familiar que não fazem sentido, afinal, aquela mãe, aquela irmã, aquele pai faz de tudo e a pessoa parece que tem um ódio, uma raiva, um ranço, uma insatisfação, uma ingratidão. Os nossos pais tem um patamar no contexto familiar um pouquinho mais alto. Se tivesse que escalonar, a graduação dos pais tem uma relação forte. Mas ali, em consequência dessas encarnações, é que estão os nossos maiores resgates. Acertos de contas, perdão, amor, porque essa é a nossa natureza divina interna. É amar uns aos outros, evoluir enquanto humanidade, nos ajudar mutuamente. Nós somos uma família. O Divina Luz é uma família. Então, e a nossa missão é o quê? É amar, é perdoar, é agradecer, é se abraçar. Não é apontar, não é julgar, nem reclamar. Então, é sobre tudo isso. Esse é o contexto da nossa fala de hoje à tarde. E nessas lições, o Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, é uma forma de levar esse bem-estar que a gente sente na casa espírita para os nossos lares, para os nossos familiares. Alguns têm outra religião, ou têm outra fé, ou não aplicam nenhuma fé, mas o Evangelho é uma forma de trazer um pouquinho desse conforto, dessa explicação, dessa fé raciocinada para o nosso lar. Lê aleatoriamente o Evangelho no lar em casa, em um determinado horário, com um copo de água. Isso traz uma lição, né, do alto, que talvez o nosso guia, o nosso anjo da guarda quer nos passar, e esse é um momento de reflexão. Aliás, o meu evangelho, ele está assim caindo, olha os pedaços, tanto tempo. E eu sempre lia nele, vou abrir um parênteses aqui, eu achei até que ele estava assim viciado, sempre caía na mesma página. Troquei, uma época até troquei, peguei um evangelho de um namorado meu que... Eu digo, não pode, porque no meu evangelho sempre cai a mesma coisa. E caía sobre laços consanguíneos e laços por afinidade. Na minha família, às vezes, parecia que eu não participava daquela família. E outros amigos, parecia que eram... Gente, era da minha tribo, era da minha família. Porque a afinidade espiritual faz família também. Mas voltando para o resgate, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços da família. Sobre essa parte, né, de reencarnação e todo esse contexto que eu falei inicialmente, ele traz assim. Depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que o detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na Terra os destinos deste corpo. Qual é a sua conduta nessa família? Cientes da reencarnação, pedimos para vir nessa família resgatar esses laços. Qual que é a conduta? Ela depende da persistência, das boas resoluções, do interesse, da vontade, para que triunfe a boa ou a má resolução. Será amigo ou inimigo daquele que foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzires um corpo, a alma que nele se encarna, vem do espaço para progredir. Deves colocar todo o vosso amor em se aproximar dessas almas. É uma missão perdoar, da qual recebereis a recompensa. Cuidai da educação para os pais, de seus filhos, né? Para o bem-estar de toda a sociedade. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do teu filho que confiou a vossa guarda? Então, há toda uma missão, é um resgate, é uma oportunidade, em alguns casos, né? Outros, ou no progresso, na evolução em que a humanidade está, vamos chegar a famílias por afinidade, de reencarnar e ter aquele ânimo confortador, aquela pessoa que te apoia, que tem uma sintonia, uma afinidade de alma, de gostos. Isso também existe nas nossas famílias, né? Eu falei da parte mais áspera, mas existe também aquela mãe que o colo é tão aconchegante, é uma irmã. O pai que foi tão amado, que devotou tanto para aquela família. Independente do que aconteceu, seja bom ou seja ruim, eles estão num patamar diferente. Eles possuem, existe um mandamento bíblico, né? Que diz: honrai vosso pai, vossa mãe. É honra, não é perdoar, aguentar, respeitar. É honrar vosso pai, vossa mãe. É clichê, mas a gente só percebe quando é, se torna pai, né? Que é um cuidado, é uma devoção para os filhos de toda a espécie, material, psicológico, emocional. É um condicionamento é o amor mais próximo do divino, eu acredito. Que o amor de uma mãe, o amor de um pai, independente dos comportamentos, há várias formas de amar. Aqui os italianos têm uma forma de falar mais alta, um amor mais gritado, talvez menos... Não interessa, é amor. É amor. E o amor de pai e mãe, e se honrar pai e mãe, é algo que precisa estar num pedestal. Algo que é próximo do amor divino. Se a gente souber reverenciar, honrar e amar os nossos pais, independente das circunstâncias, a gente chega um pouquinho perto do que é amar. O amor de Deus. Nesse sentido sobre o amor, Mestre Masaharu Taniguchi, que é da Seicho no Ie, e o Kamino Kusumoto, que é um autor, ele compara o amor dos pais ao amor de Deus. E ele traz uma parte que eu gostaria de ler e compartilhar com vocês. O amor de Deus se aloja nos pais, que têm e criam seus filhos como manifestação desse amor proveniente de Deus. Quem não consegue reconhecer esse profundo e ardente amor dos pais, jamais poderá compreender o amor oculto no interior de todas as pessoas e coisas. Somente o amor dos pais já é suficiente para nos fazer reconhecer o amor de Deus. Mesmo que você tenha recordações desagradáveis de seus pais, se persistir em orar agradecendo a eles, um dia chegará à conclusão de que quem estava errado é você, que vinha odiando seus próprios pais, e então conseguirá realmente sentir gratidão por eles. Antigamente eu acreditava que vivia em um mundo de luta e de existência. Depois entendi que o mundo em que vivo é porque sou vivificado. O sol, a água, a terra, todos esses elementos corporais, materiais, esse instrumento que a gente se locomove hoje, que é o nosso corpo humano, foi nos dado por amor. Só isso. Quem tentou a gestação ou quem engravidou percebe a mágica dessa concepção. Só o amor consegue nos trazer até aqui, em nome dos nossos pais. Então é sobre isso, é sobre resgate, perdão, evolução e amor. É sobre tudo isso os nossos pais. E a maneira com que a gente lidar com eles, a gente vai conseguir lidar com os nossos aqui. Se nessa primeira caule, nessa árvore, a gente não conseguir aqui, não adianta amar o namorado, o vizinho, o colega. A principal forma, ou pelo menos a nobre forma de amar aqui na Terra, ainda é a dos pais. Então agradeça, ame seus pais e depois distribua nessa frondosa árvore que é a nossa família da Terra.